Então vamos lá, Mateus 6, 19 a 24. E o tema, a nossa lealdade ao Senhor não pode ser dividida de maneira nenhuma. Diz assim o texto de Mateus 6, a partir do verso 19. Não acumuleis para vós, outros, tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Até aqui, para a gente começar. Talvez uma das maiores ameaças que a gente pode vir a sofrer está no fato da gente ter o nosso coração dividido entre dois senhores. É exatamente esta parte dos ensinamentos de Jesus naquele monte abençoado que ele está trazendo aqui nesse pedaço. E isso aconteceu com um dos anjos mais poderosos e mais formosos que assistiam a Deus, mais próximo do trono de Deus, que é Lúcifer. Se a gente olhar lá em Isaías 14, que traz o relato da queda de Lúcifer, e aproveitando um relato da queda do reino da Babilônia, a gente vai ver, olha que interessante o que está dizendo lá em Isaías 14, 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, pertencia a uma classe de anjos que serviam ao Senhor, serviam a Deus, e deveriam, logicamente, devotar a Deus todo louvor, toda honra, toda glória. E de repente brotou no coração desse anjo formoso a possibilidade de criar no seu interior a adoração para ele mesmo. E aí começa a destruição desse que se chamava Lúcifer, passou a ser então Satanás. Ele passou, num determinado momento da sua existência, a desejar servir os seus próprios desejos, além de servir a Deus. E ele tendo caído, hoje, ele trabalha para que toda a vontade de Deus, para que toda a obra de Deus, para que todo o desejo de Deus, para a tua vida, seja destruído, seja atrapalhado, seja anulado. E ele caiu por causa do seu ego inflado, ele caiu por causa do seu desejo de dividir a adoração que deveria ser devida só a Deus, a um dia também a ele. Então a gente tem no nosso encalço um ser que conhece muito bem o que é isso. Coração dividido entre dois senhores, entre dois projetos de existência que um deles fere a Deus. Se fere a Deus, não presta. É isso que o Senhor Jesus está ensinando nesse trecho do Sermão do Monte. Então a gente vê Jesus tocar novamente nesse tema que deve ser tratado por você e por mim com a maior responsabilidade, com a maior dedicação possível nas nossas vidas, que é dedicar um amor total, absoluto, verdadeiro ao nosso Deus. Para ele não é possível dividir esse amor, essa adoração com ninguém. E a gente já viu que, no domingo passado, que uma ameaça muito grande para que Deus seja honrado, para que Deus seja glorificado através das nossas vidas, é quando o nosso ego está inflado, está inchado. Quando a gente começa a pensar mais na gente, nos nossos problemas, nas nossas situações, nas nossas circunstâncias, do que em adorar a Deus, do que em servir a Deus, do que em, de alguma maneira, abençoar o meu próximo. Quando eu estou me sentindo o centro do universo, aquela pessoa que foi, que é injustiçado, que brigou com o irmão, que brigou com a família, que o pastor não entende, essa pessoa tem a tendência de ser presa fácil para um inimigo que caiu por causa dessa mesma situação, de um ego inflado. Nós vimos lá em Mateus, capítulo 6, verso 1, por favor, Fábio, Mateus 6, 1. Que diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de seres vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. E aqui o tema central do Sermão do Monte é dizer para aquelas pessoas que estão ouvindo Jesus: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto Deus vai estar providenciando para a vida de vocês, tudo aquilo que vocês precisarem. Então, esse problema do nosso ego, desses dois senhores que a gente pode vir a desejar servir, isso tudo tem a ver com o desafio que o mundo traz para você e para mim. Ou seja, viver pelos valores de um sistema que prioriza mais o que os nossos olhos veem, aquilo que eu posso tocar. Lembram que eu falei para vocês, Jesus inaugurava no discurso do Sermão do Monte, ele inaugurava um reino de consciência, um reino que fazia com que as pessoas que estivessem ouvindo tinham que olhar para dentro e falar: meu, eu preciso mudar aqui dentro. Não adianta mais eu ficar pelas ruas gritando que eu amo a Deus. Isso precisa ser uma verdade, uma realidade a partir do meu interior, a partir dos meus mais íntimos sentimentos. Porque o dia que o negócio apertar, só se eu tiver essa sinceridade, só se eu entender o que Jesus está falando e aplicar na minha vida, é que eu vou conseguir vencer toda perseguição, todo sofrimento, toda luta. E a gente vê que Jesus sempre alertou os seus discípulos sobre esse perigo, a atração que o mundo tem, os valores que o mundo tem. O cristão, a igreja do Senhor Jesus, que somos nós, somos regidos por valores diferentes. Isso precisa ficar muito claro no nosso coração, gente. A gente precisa clamar, orar todos os dias, para que esse seja o centro do nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Esses valores apresentados por Jesus no Sermão do Monte são essenciais para a tua vida e para a minha vida. Mas ele ensina também, por exemplo, Lucas capítulo 12. Olha o que ele fala aqui a partir do verso 15, sobre essa questão de ter ou de ser dirigido por valores que o mundo aí fora prioriza. Lucas 12, a partir do verso 15, diz assim: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Está bem claro aqui o que Jesus queria dizer no Sermão do Monte, nesse trecho do Evangelho de Lucas. O apóstolo Paulo também bate nessa tecla. Gálatas capítulo 1, por favor, Gálatas capítulo 1, versos 3 e 4. O apóstolo Paulo diz assim à igreja dos Gálatas: graça a vós, outros, e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O apóstolo Paulo está dizendo que pela vontade de Deus, ele vinha falar de um evangelho, de uma nova ordem para aquelas pessoas que quisessem seguir a Jesus, que é: vamos acabar com as raízes da nossa vida que nos ligam de maneira tão profunda ao mundo, aos valores do mundo. O apóstolo Paulo não está aqui de maneira nenhuma promovendo a ideia de um suicídio coletivo. Não. Ele está falando de valores que regem as pessoas. Então ele diz assim: o cristianismo veio inaugurar essa nova era em que... Nova era no bom sentido, né? A gente fala nova era aqui, dá até arrepio, né? Em que as pessoas não estariam profundamente arraigadas, não teriam raízes nos valores que o mundo tem. Nós estaríamos livres dessas coisas, que para o mundo é tão importante: poder, dinheiro, riquezas, fama, beleza. O cristão teria, para reger sua vida, outros valores. Ou seja, voltando lá para o Sermão do Monte, Jesus, nessa parte que nós lemos aqui, ele faz um apelo à nossa dedicação total. Se você tiver que escolher entre os valores que regem essa terra e o que Jesus diz que rege o céu, escolha os valores que Jesus ensinou, tá? E para isso, gente, nós precisamos de muita, muita dedicação. Por quê? Porque eu e você estamos envoltos nesse corpo, nessa matéria, e presentes, completamente inseridos nessa terra, nesse mundo. Então, decisões do nosso presidente da República vão influenciar na tua vida. Coisas que o teu vizinho faz e que de repente provocam barulho, tudo, vão incomodar a tua casa, vão chegar na tua residência, no teu lar. Então veja como é complexo isso que Jesus está falando. Veja como você precisa se dedicar de uma maneira extrema a esse ensinamento de Jesus. Você e eu, completamente inseridos nessa terra, porque nós estamos vivos e agindo e vivendo nesse planeta. Aí o Senhor Jesus diz assim: cuidado, os valores desse mundo não são bons para vocês. Que os valores celestes, os valores divinos, sejam o que venham a reger a vida de vocês. Olha como a gente vai ter trabalho. Olha como tem coisa que a gente precisa trabalhar na nossa vida, no nosso interior, para que esse ensinamento de Jesus possa prevalecer na nossa vida. Aquela reação que eu quero ter diante de uma injustiça que uma pessoa faz para mim, né? Uma explosão, dizer tudo aquilo que o cara merece ouvir, ou partir até para uma agressão física, não posso, não posso. Mas aquilo me afeta profundamente, porque eu estou vivo e ativo aqui. Mas mesmo assim o Senhor diz assim: não, não, não, você vai ter que reagir de outra maneira. E aí, queridos, que eu costumo falar o seguinte: como eu e você precisamos acreditar no sobrenatural de Deus para que ele possa agir no natural da nossa vida. Então você e eu precisamos muito da ajuda do Espírito Santo que está dentro de você, da oração, que é você buscar a face de Deus, pedir ajuda, de um momento de adoração, onde você adorando a Deus, você elimina uma série de porcarias que pode ter na tua existência. A leitura e meditação da palavra, onde esse conhecimento vai te educar para essa vontade de Deus. Então isso dá trabalho, gente. Dá trabalho. Porque aquilo que Jesus ensinou e aquilo que ele estava mostrando, não. Olha, é lindo, é maravilhoso, mas não vem dizer que é fácil. Fácil não é. Mas eu costumo dizer sempre também que pode não ser fácil, mas não é impossível. É plenamente possível. Se é plenamente possível, isso é para mim e para vocês. Amém? Aí ele continua ensinando nesse sermão. Eu queria ir novamente para os versos 19 a 21 do capítulo 6. 19 a 21 de Mateus 6, por favor. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Por que, que eu li novamente isso? Porque, por favor, no momento em que a gente está pregando aqui, às vezes, algum tipo de colocação que a gente faça aqui, eu estou querendo transmitir uma coisa e posso ser confundido e pode chegar no teu ouvido, no teu coração, na tua mente, de uma outra forma. E eu não estou, de maneira nenhuma, dizendo que Jesus pregava apenas e simplesmente contra o acúmulo de bens, contra uma pessoa que hoje queira ter uma conta bancária, queira ter dinheiro na poupança. Porque eu já ouvi de alguns líderes dizendo assim, cristão que tem, igreja que tem dinheiro na poupança é pecado. Deixa o dinheiro lá mofando enquanto... Não, tem igrejas que têm dinheiro na poupança para um projeto a médio prazo, meu Deus do céu. Então isso não tem problema nenhum, não é contra isso que o Senhor está pregando. A advertência de Jesus é em relação a que a influência que esses bens terrenos podem ter na nossa vida. Tê-los ou não tê-los não tem problema nenhum. O problema é o efeito que ele vai causar no meu coração. Então essa história de voto de pobreza também é besteira. Isso não existe. Nunca foi pregado isso. Um dos melhores amigos de Jesus era Lázaro, aquele que ele ressuscitou. E esse homem era rico. Tinha uma belíssima de uma propriedade. E ser rico naquela época, ali em Israel, olha, era para poucos. E Jesus com seus discípulos foram recebidos algumas vezes na casa desse homem. E esse homem os tratou muito bem, e era um dos melhores amigos. Quando Jesus se encontra com as irmãs dele, e elas vêm chorando, dizendo que ele morreu, o que a palavra diz? Que Jesus chorou. Jesus chorou diante da dor daquelas mulheres que ele amava tanto. E era uma pessoa com muitos bens, sem problema nenhum. O problema é o que os bens fazem com o coração do ser humano. Se o cara tiver muitos bens, mas no centro do seu coração, das suas emoções, da sua vida, tiver entronizado Jesus, glória a Deus. Talvez muitas pessoas sejam abençoadas por esse abençoado. Agora, muitas vezes a gente percebe que não é isso que acontece, infelizmente. Eclesiastes capítulo 5, por favor, Eclesiastes capítulo 5, verso 10 diz assim: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda, também isto é vaidade. Ou seja, se o cara tem muitos bens e isso é o tesouro da sua vida, ele não vai ser saciado nunca. O centro da vida dele passa a ser administrar essa fortuna e produzir mais. Não deixar que ela diminua. E aí ele passa a ter como centro da sua vida, como centro do seu coração, como tesouro principal da sua vida, o dinheiro, os bens, a fortuna. que foi o que aconteceu com aquele jovem rico. Senhor, o que eu faço para ele dar a vida eterna? Você cumpre os mandamentos? Todos. Pô, beleza. Só falta uma coisa. Vende tudo que você tem e me acompanha. Tenho muitos bens. Até logo. Mas eu vou ficar assim. Optou pelos seus bens. Quando Jesus diz que para ganhar a vida eterna era necessário para aquele moço, especificamente para aquele moço, porque Jesus percebeu que o centro do seu coração tinha entronizado seus bens, e ele fez a prova. Olha, você precisa então se desfazer dos seus bens. E ele não quis, ele trocou o valor da salvação eterna pelos seus bens terrenos. 2 Pedro, capítulo 3, olha que interessante isso, esse texto. 2 Pedro 3, a partir do verso 9, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Até aí? 13. Não precisa ser um teólogo profundamente conhecedor das Escrituras para perceber o seguinte. Pelo texto de 2 Pedro, a gente percebe que tudo aquilo que é valor, que tem valor hoje para o mundo, para o planeta Terra, toda a fortuna do Bill Gates, de todos esses homens milionários, todos os homens poderosos, né, aqueles governantes no Oriente Médio, tudo isso vai desaparecer. Vai ser queimado, vai ser destruído, vai virar cinza. Então, eu deveria pensar assim: bom, se esses valores, se essas fortunas, se esses tesouros terrenos terão esse destino, eu quero ficar como Pedro está aconselhando. Então, toma jeito, olha para as coisas celestes, para os valores de Deus, para os ensinamentos de Jesus, porque esses vão ficar para sempre. Então, isso que tem que dirigir a tua vida. Seria simples, se não fosse absolutamente complicado. Existe essa tranquilidade no meu coração, no teu coração? Fala a verdade. Você pode chegar diante de qualquer situação adversa na tua vida e ficar absolutamente tranquilo? Para um pouquinho para pensar como é que você enfrentou a tua última crise financeira, como é que você enfrentou a tua última crise familiar, um problema com o cônjuge, um problema com o filho. Foi absolutamente sereno, foi absolutamente tranquilo. Foi dirigido totalmente pela vontade e pelos ensinamentos de Jesus? Desculpa, gente, nem sempre é assim. Basta ver uma coisa. Quantos líderes de igrejas hoje, têm problemas com a justiça porque não conseguem explicar o aumento do seu patrimônio pessoal? Adquiriram em alguns anos verdadeiras fortunas e não conseguem explicar. E ministério público daqui e de lá está no pé dos caras para ver se consegue meter esses caras na cadeia, porque eles têm convicção plena de que esse dinheiro foi tirado indevidamente dos cofres das igrejas. Líderes cristãos que você vê pregar, você fala: meu, que homem de Deus, que mulher de Deus, que pessoa de Deus. E de repente o ministério público está atrás deles. Os caras têm ficha na polícia, às vezes enorme. maior do que o currículo do seminário. É fácil? É fácil diante do poder, diante da administração de bens, de dinheiro, é fácil não se corromper? Se fosse fácil, nós não teríamos um caso sequer no Brasil, por exemplo, de desvio, de enriquecimento ilícito de irmãos em Cristo, de homens e mulheres, líderes de igrejas cristãs. Mas eles existem e aumentam a cada dia. Aumentam a cada dia. Mansões em Boca Raton, na Flórida. Existem agora endereços de vários líderes evangélicos do Brasil. Lá. Mansões lá. Pessoas que não têm outra ocupação, que não têm outra profissão, que não são pastores e empresários. São só pastores. E de repente, atrai. Aquilo fica, coça a mão, para o cara poder ter aquilo que ele nunca teve. Olha como a coisa é perigosa. Eu, diante disso, gente, temo e tremo diante dessa possibilidade. Tenho medo, porque eu sou ser humano e eu clamo para Deus, para que Deus tenha sempre misericórdia da minha vida, para que eu consiga levar o ministério que Deus me deu como exemplo, servindo. Olha só, 1 Timóteo, capítulo 6, versos 9 e 10. Para ilustrar isso que eu falei, 1 Timóteo 6, 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Vê se isso aí não é a história recente de vida de alguns homens e mulheres líderes cristãos brasileiros. Nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Nós temos visto pessoas sendo profundamente humilhadas, com voz de prisão, puxando cadeia. Por quê? Por causa da cobiça. Então não é fácil, gente, isso pega, isso é uma coisa terrível. E Jesus chega e diz assim, alertando, e eu não estou pregando, por favor, contra as pessoas que têm bens, pelo amor de Deus, não é isso. O que Jesus alertou é, se o teu coração está no centro desses bens, muda isso em nome, em meu nome. Ele disse assim, ajuntai para vós outros tesouros no céu. E aí a gente deve parar um pouquinho para pensar no que essa expressão de Jesus quer dizer. Vocês e eu, como igreja, não devemos nos preocupar muito com os valores terrenos, com o ajuntar bens aqui na terra, mas sim juntar esses tesouros nos céus. O que é isso? O que exatamente isso quer dizer? E eu puxei alguns textos aqui para a gente poder ilustrar. 1 Pedro 1, versos 3 a 9. 1 Pedro 1, 3 a 9. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Está falando do que Jesus fez contigo e comigo. E para que ele fez isso? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Olha que coisa boa nos aguarda. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Somos guardados para a salvação. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para quê? Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, e tem gente trocando esse valor da fé que leva à salvação por bens. Mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É até aí, não é? Não, até o 9. a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, um aspecto desse tesouro que você tem que guardar nos céus, fé para salvação. Esses valores que vão fazer com que você esteja guardando bem seguro a coroa da vida que Jesus ganhou para você e para mim na cruz do Calvário. Não trocar isso por valores duvidosos, por valores mundanos. Então está aí um aspecto desse tesouro no céu. O teu nome no livro da vida foi o maior milagre que você foi alvo nessa terra. Isso é tesouro no céu. Toma conta dele. Porque um outro trecho da palavra diz que o inimigo quer roubar essa coroa de você. 1 Pedro 2, 9 a 12. 1 Pedro 2, 9 a 12. Vós, porém, sois raça eleita. Olha o que você é. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem uma função, que é proclamar isso. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Um outro tesouro que você tem guardado nos céus. Você é tudo isso, é nação santa, foi levantado por Deus para quê? Para proclamar a verdade divina, para proclamar Jesus Cristo como Salvador. E também fazer com que, com os teus valores, com a tua vida, com as tuas atitudes, você faça com que outras pessoas que têm os valores do mundo deixem esses valores e passem a glorificar a Deus. Meu Deus do céu. Você coopera na salvação de outras pessoas. Com a tua vida, você desvia o cara do caminho do inferno e mostra para ele o caminho do céu. Isso não é um tesouro? Tem gente trocando isso aí pelos valores do mundo. Tiago 5, 19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Olha que coisa. Contribuir para a salvação do teu próximo. São tesouros que você junta nos céus. Sabe aquele fruto que tem que dar aquele ramo enxertado? É você, é isso aí. Esses são os tesouros que a gente tem que começar a juntar. Começar não, eu sei que muitos aqui já, desde o primeiro dia de conversão, já sentiram esse sabor de deixar de lado os valores do mundo para começar a acumular tesouros nos céus. Que tremendos tesouros temos para ajuntar. Agora voltando lá para o Sermão do Monte, capítulo 6 de Mateus, versículos 22 e 23, um outro assunto que ele levanta dentro do mesmo assunto, Mateus 6, 22 e 23, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti, que em ti há, sejam trevas, que grandes trevas serão. O que ele está falando aqui? Nosso vínculo com o mundo que a gente pode ver, né? Então, esse vínculo é estabelecido por tudo aquilo que você pode ver. Então, os teus olhos são o vínculo do teu interior com o mundo exterior. Aquilo que almejamos através do que os nossos olhos captam, disse Jesus, pode ser bom ou ruim. Paulo, em sua carta aos Efésios, nos dá o segredo para mantermos nossos olhos bons e, consequentemente, nossos corpos iluminados. Efésios 1, 15 a 18, por favor, diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Só um minuto, volta. Presta atenção nisso. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Adoração, gratidão e oração. Pode continuar. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, iluminados os olhos do vosso coração. É assim que a gente precisa estar. E o apóstolo Paulo desejava isso para essa igreja, para quem ele escreveu essa carta. Então ele põe isso nas suas orações. Ele não cessa de dar graças a Deus pela vida daquela igreja e não cessa de orar e interceder por eles para que eles tenham os olhos do coração iluminados pelos ensinamentos cristãos, pelos valores cristãos. Então a oração, queridos, é essencial na tua vida e na minha vida. Eu volto a lembrar, aquilo que Jesus pede para a gente, muitas vezes não é tão natural assim. A gente precisa do socorro sobrenatural de Deus, que vem através do efeito de uma vida de oração. Então mãos à obra, em nome de Jesus, tá? Oração para que os olhos do nosso coração sejam iluminados. Aí vamos para o verso 24 do capítulo 6 de Mateus. Continuação do Sermão do Monte. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Gente, repara bem o que Jesus está falando aqui, olha. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus não diz assim, ninguém deve servir a dois senhores. Ele tira toda a possibilidade disso poder ser feito. Ninguém consegue servir interesses mundanos e a Deus ao mesmo tempo. Ou ele ofende a Deus e serve muito bem aos interesses mundanos, ou ele deixa de lado esses interesses e serve muito bem a Deus. Então é impossível dois senhores no nosso coração. É impossível. Então ele está dizendo isso. Ninguém pode servir a Deus, a dois senhores. Por favor, esta é a impossibilidade total disso acontecer. Deus e valores mundanos, Deus e riquezas, não dá para habitar no mesmo coração e você conseguir administrar as duas coisas. E lógico, gente, que a gente vai ofender a Deus, sem dúvida nenhuma. É lógico que aqueles que estão em cima do muro, diante desses dois valores, vão acabar pendendo para as riquezas, se continuar com os dois valores. E o pior é que, achando que estão servindo a Deus, depois vem o arrebatamento e fica. E aí fica surpreso. Ou chega diante do Senhor e diz assim, mas Senhor, fizemos grandes milagres, expulsamos demônios em teu nome, e eles vão ouvir do Senhor, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, quem é você? Dá licença, esse aqui eu conheço, esse eu conheço, você eu não conheço. Mas eu fiz tudo isso em teu nome, não. Você deve ter feito no teu nome, no meu nome você não fez. Esse dia vai ser terrível. Continuando, para a gente, estamos quase terminando. Versículos 23 a 34, para terminar essa parte do Sermão do Monte que nós estamos vendo hoje. Mateus 6, a partir do verso 23, que fala da ansiedade pelas coisas da vida. Se porém os teus olhos forem... Não, Mateus 6, 23 a 34, é isso? 25, então, beleza. 26, tudo pronto. Perguntou-lhes então Jesus, por que... Pelo menos o povo acordou. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ter ansiedade em relação às nossas necessidades é a coisa mais típica e natural do ser humano. Nem por isso, por ser natural e típica de todo ser humano, Jesus deixa de tocar e tentar nos mostrar o caminho certo, tá? E se ele faz isso é porque nós precisamos de direção. Por que isso? Por que ele toca nesse assunto? Se é tão natural eu me preocupar, se eu estou vendo problema aqui, eu naturalmente, se eu sinto na minha vida problema hoje, é natural que eu me preocupe com o amanhã. Vem aquele monte de coisa na cabeça dizendo assim, se hoje está assim, imagina amanhã se isso não for resolvido. E brota naturalmente uma ansiedade. Todos nós somos assim. Agora, eu queria dizer o seguinte, quanto mais nós nos enchemos de Deus, quanto mais a gente se aproxima de Deus, menos ansiedade a gente vai ter nesse momento. Pode estar certo disso. Ela sempre vem, invariavelmente. Mas se você estiver cheio da presença de Deus, ela pode ser perfeitamente administrável. E não tirar, inclusive, a tua alegria de viver. Não tirar, inclusive, a tua celebração por ser salvo. Porque a gente vê isso em muitos crentes. O cara não consegue mais perceber alegria em sua vida por causa dos problemas. Quando o maior problema da vida dele foi resolvido, que é da perdição eterna para a salvação em Cristo Jesus. Mateus 13, 22, vamos ler esse texto aqui, Mateus 13, 22. Diz assim, essa é a parábola da semeadura, do semeador. Ele sai semeando e algumas sementes caem no caminho, outras caem no meio do espinheiro, outras caem em boa terra. Numa parte desse sermão, ele diz assim, Mateus 13, 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, tá? Então tá bem claro aqui, mas eu queria que a gente atentasse para isso, olha. Fascinação das riquezas, a gente já cansou de falar aqui, tá? Não é correto. Você pode ter, mas não seja fascinado por elas, que elas não dirigem a tua vida, tá? Mas o outro comentário, o outro cuidado, ó, porém, os cuidados do mundo, e aí entra a nossa ansiedade, e aí entra esse aspecto que Jesus está falando lá no Sermão do Monte. Quando a gente está muito preocupado E aí Jesus fala assim: mas por que você está preocupado com o que vai vestir ou com o que vai comer? Dá uma olhadinha como Deus trata outros seres de muito menor importância no planeta. E você vai ver que, sendo filho de Deus, você tem um lugar especial para Deus. Deus tem uma maneira especial de tratar você. Gente, em 2001, no início do ano, nós éramos 3 pastores aqui, com uma média de 150, 180 pessoas frequentando a igreja. E de repente quis uma série de situações fazer com que o pastor Sérgio saísse, no outro mês saísse o pastor Silas e eu só ficasse aqui. O pastor Sérgio, junto com o pastor Sérgio, foram pessoas que se identificavam com ele. Junto com o pastor Silas, foram pessoas que se identificavam com ele. E comigo ficaram pessoas que se identificavam comigo. Nada mais natural. Só que havia um aspecto. No domingo, depois da saída do último pastor, eu olhei aqui, tinha uns 50 pessoas. E vem naturalmente, eu sou um ser humano, gente. Antes de tudo, eu sou um ser humano. Eu olhei para aquilo, eu e minha esposa, vocês acham que a gente não se preocupou? Como é que eu vou pagar a conta disso aqui? Algo que era sustentado pelas ofertas e dízimos do triplo de pessoas que ficou, como é que eu vou fazer agora? Nessa hora veio esse tipo de preocupação. A única coisa que eu tinha para fazer como pastor que foi colocado por Deus aqui era orar. Então eu orava a Deus, mas eu chorava diante da presença de Deus. Ele foi tão maravilhoso. Ele não deixou nunca atrasar um dia uma conta dessa igreja. Aí entra a matemática de Deus, entra o sobrenatural de Deus. Eu clamava, né, na minha pequenez. Teve gente que ligou do interior dizendo assim: eu senti no coração de dizimar na tua igreja. Farei isso até Deus dizer o contrário. E dizimou até Deus ter recuperado o povo da igreja e o sustento passar a ser mantido só pelos membros da igreja. No mês que isso aconteceu, a pessoa falou: bom, Deus falou para mim parar, eu sabia disso. Então aconteceram milagres que a gente percebe que Deus não está a fim de abandonar nenhum de nós. Mas é lógico que se eu saísse desesperado por aí, blasfemando e dizendo assim: pô, eu me posicionei e Deus me abandonou, eu não quero mais brincar de pastor, povo de Deus, procurem outras igrejas, porque eu cansei. Se eu fizesse isso, eu não, de maneira nenhuma, eu iria ver a mão de Deus agindo no sobrenatural. Porque na matemática de Deus, 50 pessoas sustentando aquilo que 150 sustentavam, para mim é sobrenatural. A Helene olhava assim e falava: fechou tudo. É milagre de Deus. Aí a gente falava para o pessoal da intercessão: olha, intercede só agradecendo, porque Deus está operando milagres. Então, naquele momento em que isso aconteceu, eu pude ver que isso é uma realidade na nossa vida. É Deus dizendo assim: não se preocupa. Você está fazendo a minha vontade? Eu estou no centro da tua vida? Se eu estou, calma. Os problemas vão surgir do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Pedro foi crucificado, Paulo foi decapitado. Que estímulo, né, para a nossa vida. Mas, todos foram grandemente sustentados por Deus até o último suspiro das suas vidas. E quando fecharam o olho aqui, abriram diante do Senhor Jesus nos céus. E é isso que eu quero para a minha vida, e eu tenho certeza que é isso que você quer para a sua. Mas é importantíssimo que a gente esteja atento para isso, de não deixar que valores do mundo, não deixar que um outro Senhor tome o lugar do teu Deus na tua vida, no teu coração, não deixar que valores ou ensinamentos extra-bíblicos possam dirigir a tua vida, que é nação santa, raça eleita, povo adquirido por Deus. A tua vida tem que ser regida pela palavra. A tua vida tem que ser regida pelo Espírito Santo de Deus. Você tem que ter ouvido para ouvir a voz do Espírito Santo. e não do mané da esquina. Existe, mais adiante no livro de Mateus, por favor, Mateus 8, 26, estou acabando, eu prometo. Mateus 8, 26, é um trecho em que Jesus está no barco junto com os discípulos, eles estão, Jesus está dormindo, eles estão em meio a uma grande tempestade, acordam Jesus desesperado. Bom, o senhor não se importa de que a gente morra aqui, nós estamos morrendo, aquela coisa de louco. Aí Jesus, ao levantar, faz isso. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Eu me lembro que um outro texto que a gente leu aqui, o Senhor também nos chamava, a igreja, de pessoas de pequena fé. Nós precisamos tomar cuidado com essa característica, que muitas vezes é a ansiedade que mostra que nós somos. Se a ansiedade, se a tristeza, se a preocupação, se as dúvidas são excessivas, eu estou demonstrando o quê? Que eu sou um homem de pequena fé. E aí, vamos fazer um exercício aqui. Fechem os olhos, por favor. Vamos fazer essa pergunta para cada um de nós mesmos. Vamos dizer que tem uma situação que a gente se portou como os discípulos de Jesus naquele barco. E aí o Senhor diz: pô, você teve pouca fé ali. Então eu queria que a gente pensasse um pouquinho nessa noite, quando nossa fé tem se apresentado pequena. Por exemplo, fazer uma pergunta. Ela tem sido pequena para nos dar conforto no tempo de sofrimento? Não abra os olhos, pensa nisso diante de Deus. A tua fé tem sido pequena para sustentar você num momento de sofrimento? O sofrimento se agigantou na tua vida? Você sofreu quase que até o extermínio das tuas forças? Ou você sentiu no meio de tudo isso a companhia de Deus? A presença do Senhor Jesus? Você viu as promessas de Jesus sendo realizadas naquele momento? Se foi assim, tua fé não foi pequena. Se no tempo de sofrimento você desmoronou, tua fé foi pequena. Uma outra pergunta. Ela tem sido pequena, tua fé, para te dar coragem e esperança diante da provação? Veja, sofrimento diferente de provação. Provação, Deus permite que coisas aconteçam para o teu crescimento. Você está sendo provado. Na provação, o que Deus quer fazer com que surja na nossa vida para enfrentarmos melhor esse mundo e as ciladas do inimigo é que surja no teu coração, no meio da provação, coragem e esperança. Isso é sinal de uma fé maior. Foi isso que aconteceu? Você passou por alguma provação em que você teve vontade, se lembrou da esposa de Jó? Ou se lembrou de Jó? Você tinha vontade de amaldiçoar tudo? Ou alguma voz vinda do teu interior, que é o Espírito Santo, lhe disse assim: adora a Deus que eu vou te tirar dessa parada. E você vai se sentir um cristão muito melhor depois de passar aprovado por essa provação. Uma última pergunta. E agora só para algumas pessoas. Tua fé tem sido pequena para promover a tua salvação? Porque muitos de nós aqui tivemos fé suficiente, graças a Deus, para entender que éramos pecadores e tivemos coragem suficiente para dizer: chega, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Único e suficiente Salvador da minha vida. Me dá a vida eterna, me dá as tuas promessas. Agora, tem gente que não tem fé suficiente para isso. Está na igreja, ouve, ouve, ouve, ouve, não desperta para isso. É só ter fé suficiente para abrir a porta do coração, para que o Senhor possa entrar, fazer morada e abençoar a tua vida. Como é que é? Qual é o tamanho da tua fé? E diante dessa meditação, eu vou pedir para que você se coloque de pé, por favor. Fábio, põe aí na tela o último texto, que é o versículo 33. Versículo 33 de Mateus 6. O segredo para as pessoas que precisam trabalhar a ansiedade. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse é um termo muito lindo, mas também faz com que a gente pare para pensar. O que Jesus quis dizer exatamente com buscar em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus? Esse é um posicionamento. É deixar Jesus no centro da tua vida, entronizado no teu coração. Os valores ensinados por Ele, a sua palavra, a sua vontade, tem que prevalecer sobre todo o resto. Isso é buscar a justiça de Deus e o reino de Deus. É a chave que abre todas as portas. É o tesouro que atende a todas as nossas necessidades. Porque a palavra diz assim, ó, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se o tesouro na nossa vida for Jesus, a gente ainda recebe de lambuja esse poder e essa esperança de que tudo que a gente necessita vai ser suprido em Cristo Jesus. Pergunta para a pessoa mais rica do planeta se ela se sente suprida em tudo pela sua fortuna. Se ela não tiver Jesus verdadeiramente, tem um rombo no coração, na alma dela, que faz com que ela tenha medo do escuro até, mesmo tendo 40 bilhões de dólares guardados. Porque ela não teria nenhum tesouro nos céus, que é o que realmente importa. Então você tem. Fecha os teus olhos. Eu queria que você pensasse em tudo isso. Durante o tempo que você ficou de olhos fechados, que você pensou naquele teu sofrimento, na tua provação, no momento em que o Senhor falou claramente, eu quero fazer parte da tua vida e você não teve fé suficiente, vamos orar. Peço que você coloque a tua mão no coração agora. Vamos falar com Deus. Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo nome, louvado seja pela tua palavra, louvado seja por ensinamentos tão, tão tremendos, tão maravilhosos como este, Senhor Deus, do Sermão do Monte. Pai, olha para o teu povo aqui, Senhor Deus, que cada família representada aqui, Senhor Deus, esteja sendo abençoada por esses valores eternos, ó Senhor. Eu clamo, Senhor amado, que a vida de cada pessoa que entrou por esta porta e dos seus familiares, ó Pai, passem a ser totalmente, incondicionalmente dirigidas pela Tua justiça. Que busquemos em primeiro lugar o Teu reino, Senhor Deus. Nos ajuda, porque é natural, nós sabemos disso, Senhor Deus, que a preocupação venha diante de um sofrimento, diante de uma luta. Mas, Pai, nós sabemos que o Senhor está pronto nos céus, e a promessa da Tua palavra, nos sustentar neste momento com o Teu sobrenatural, Senhor Deus. Então eu peço, Senhor, socorre no Teu sobrenatural a cada um de nós, ó Pai. Em todas as nossas ansiedades, em todas as nossas preocupações, em todos os nossos lamentos, em todas as nossas tristezas, em todas as nossas lutas, que o Senhor venha com o Teu poder, que o Senhor venha na Tua promessa, Senhor Deus, nos tornar mais do que vencedores, ó Pai. Eu clamo, Senhor, que o Senhor sonde aos nossos corações. Toda e qualquer depressão, síndrome de pânico, Senhor Deus, caia por terra agora no nome de Jesus. Pai, queremos a Tua justiça, queremos o Teu reino, Senhor Deus. Nos ensina a buscar isso em primeiro lugar. Nos ensina, Senhor Deus, a buscar a Tua face em oração todos os dias. Nos ensina, Senhor amado, a perdoar o nosso próximo. Nos ensina, Senhor Deus, a sermos tardios nos julgamentos, ó Senhor, para não ofendermos a Tua santidade. A Tua santidade que está presente em nós através do Espírito Santo de Deus. Oh, Pai, se o Senhor fosse exercer a Tua justiça, quando não éramos justificados no sangue do Cordeiro, seríamos destruídos, ó Pai. Mas o Senhor teve misericórdia. E nós estamos recebendo a herança de filhos de Deus. Nós estamos recebendo a Tua herança, Senhor Deus, porque o nosso nome está no livro da vida. Isso nos garante acesso aos céus, ó Pai. Aleluia. Vamos nos encontrar contigo, Senhor Deus. E o inimigo não pode fazer nada contra isso. Ele não pode mais requisitar, Pai, aquela lista de pecados e faltas que nos levariam à morte eterna. Porque o Senhor Jesus já as cravou na cruz do Calvário, anulando toda a falta, todo o pecado que praticamos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, muito obrigado. Senhor, que possamos viver buscando que o centro das nossas vidas seja Jesus. Nos dá vontade, Senhor Deus, uma vontade suprema, uma fome suprema, Senhor Deus, de buscar e viver na Tua palavra, nos Teus ensinamentos, sob a Tua vontade, Senhor amado. Nos dá um coração como o coração do salmista, de adorador, ó Pai, de uma pessoa que achava lugar para arrependimento sincero, Senhor Deus. Porque nós somos pecadores, ó Pai, nós somos falhos. Nós podemos ouvir isso hoje, clamar a Ti, Pai, e amanhã estarmos pecando por excesso de ansiedade, por tristeza, Senhor Deus, por preocupações. Por isso eu clamo a Ti, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas. Eu clamo, Senhor Deus, que seja real, Pai querido, esta unção que eu clamo. Derrama sobre as nossas vidas esta noite, Pai. Lehabalashuri alehantalai. Uma unção, Senhor Deus, que se renove a cada manhã, Senhor Deus, e que nos faça sentir a alegria de sermos salvos, de termos a Jesus como Senhor da nossa vida, dirigindo a nossa vida. Não deixa, Pai, de maneira nenhuma, que tenhamos outros tesouros no nosso coração que não seja a Cristo, Pai, que não seja a salvação, que não seja a palavra de Deus, ó Senhor Deus, entronizado no nosso ser, no centro da nossa existência, ó Pai. Que isso seja o mais importante nas nossas vidas, ó Senhor. Abençoa, cura, Senhor Deus, toda a enfermidade do corpo, toda a enfermidade da alma. Senhor Deus, opera no material também, no profissional dos Teus filhos, ó Senhor Deus. Abre portas, ó Pai, abre oportunidades, ó Senhor Deus. Não deixa os Teus filhos preocupados, ó Senhor Deus, mas manifesta o Teu poder, o Teu amor. Faz milagres, ó Senhor Deus, como eu vi naquele ano. O Teu sustento, o suprimento vindo dos céus para a nossa vida, para que o Teu nome não fosse envergonhado aqui, Senhor. Que assim seja na vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor Deus, que são tão preciosos para Ti, Pai. Abençoa a Tua igreja. No nome santo, no nome maravilhoso, no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém, igreja? Eu sei que você concordou com essa oração, então aplaude a Jesus e diz algo para Ele. Fala para Ele: Jesus, eu creio assim, eu desejo assim, eu Te louvo, ó Pai, porque eu senti uma obra nova na minha vida. Muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pela Tua paciência, muito obrigado, Pai, pelas Tuas misericórdias que se renovam. Eu Te louvo, Te agradeço, Senhor, por tudo, por tudo. Amém, graças a Deus.